Quatro rodas que me levam onde eu quero. Galaxy 500, malandro, eu zelo. Tô nas ruas preparado pra fazer o mal. Escureceu, fudeu, meu habitat normal. Tô de boina preta, marcando Ceilândia. Tá ligado, maluco, não é a Disneylândia. Pode acreditar, gente boa tem lá. Tem bandido também, eu vou passar por lá. Conto nos dedos os amigos que eu tenho. Conto no pente as balas, os inimigos que venham. Minha causa é injusta, você pode crer. Estudei até a quinta, só parei porque não via futuro, então pulei o muro. Arrisquei, me criei no lado obscuro. Poucos chegados, cabreiros, sempre olho pra trás. Eu não confio em ninguém, sou o capataz. Tô preciso, tenho bote escora na cabeça. Meu colado dá um golpe e amanhã é sexta. Quero só um talão de cheque. Com a Chiquita lá na frente eu pego um back. Não tenho muita pena de quem tem pena de mim. Eu sou o Daniel Bono, da Ceilândia sim. Meu tacape é meu ferro, eu vou com calma. Arrebentando tudo em frente até a alma. Travado freio de mão, a fumaça cobre. Não tenho nada na cabeça, ideia nobre. Melhor que qualquer um, só sinto um futum. Cadáver no barranco já, se foi mais um. Não posso ser tão bonito como ator de novela. Não tive oportunidades, eu vim da favela. Maltratado pelo tempo, meu rosto rachado. Não posso ser cobiçado, tá ligado? Sou torcedor do Mengão, eterno campeão. Colado no meu, tá ligado? Pra sempre irmão. Mexer comigo é igual mexer com o capeta. Eita, qual é compadre? Tu é minha truta ou minha treta? Conjugue o verbo comigo, matar ou morrer. Eu mato, tu morre, mas alguém vai se fuder. Que ele morra, que tu morras, então chega pra lá. O fim de tudo é a morte, então vai arriscar. Ceilândia, o primeiro lugar do DF, a mais violenta ratatá. Pode até ser mais brabo em outra cidade, mas quem é rei nunca perde a majestade. Quadra quadro da minha vida em 8 polegadas. Na minha cela, reduto, pôster, mulher pelada. As melhores vagabundas todas da Playboy. Páginas pregadas, ó o zói. Sempre foi cabuloso, já até falei demais. Quem malhou do meu terno, então ficou pra trás. Vou fumar meu charuto curtindo perla. Melhor que fuma mela. Não conseguiu porra nenhuma, só se afundou. De quem tá por cima da carne seca se afastou. Fique por aí mesmo, você nem existiu. Fogo de palha, tá ligado, sumiu. Se eu já fiz, tá feito, não vou voltar atrás. Não aprendi a me arrepender, não sou capaz de implorar pra ninguém, agora tô pagando. Ninguém aqui faz o pano. Quadra quadro da minha vida em 8 polegadas. 38 até a boca, pronto pra cilada. Não tô na manha, quem vive na manha é puta. Qual é, compadre? Tu é minha treta ou minha truta?